4, Delaney Silev. Uno 755, Xanava Recife, Uno 251, alterna Uno 33, decimal 25. 25, Uno 3325, boa. 56 Recife, só um minuto, prepara subir a boca. Meia formação Bravo, pronto a cópia. Autorizado Recife, nível 390. Decolagem da pista 10, com a esquerda. Saída Puca, Jambo. Após Aracaju. Controle 1208, transponder 5102. Reto 5102, Pucajá Maracaju, reporte pronto. Dois zero meia, formação Bravo, ponto pra cópia. Recife autorizado. No nível 370, via previsto 58, decola 10, esquerda, saída Puca, Jambo Aracaju, controle 1208, transponder 5107. 2685, e qual seria a secundária? 125, decimal 45. 2545. Oxané 6143, desça para 2 mil pés, ajuste 1019, está autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Desce para 2 mil pés, com 1019, autorizado ILS X-Ray da 10, reportará estabilizado. Oxané 6143. Detalhe by Abram, ES Alpha. Offshore 1-0, Tower 1-0, Tower 0-2. Baro 101. Rafa Alfa, POB. Autorizado na porta para ingresso no 7. Vem no portão. Discordante com essa equipe de solo, após a passagem do 330 da Portugal, a cauda autorizada a iniciar. To maintain the road point, I have the traffic on the final, 1810. O chalé 6143, completa aqui na torre, 118 desse momento. 86 até daqui a pouco, chalé 6143. Salvador, muito boa tarde, Oceaner 6143, passando externo, baixado e checado. 6143, onde está? Vista 10 litro, pouso autorizado, vento 140 graus, com 10 nós. Livre pouso na 10, Oceaner 6143. Reporte a LED pronto, cabeceira 17, alfa alfa. ...01, na sua identificação, deixa para o nível 050, a chegada é bom. Voo no 612, essa identificação, desça para o nível de voo 050, chegada Mari. 050 Mari, 612. Seta pro 40, voo na 601. Voo no 601, desça para 2.000 pés, ajuste no 019, está autorizado o sinal ILS, aposto estabilizado. 2019, aposto estabilizado no X-Ray da 10, voo no 601. Espera. 022, line up e maintain 1910. 7, Pátio Índia, Juxina 019, 18,6 Pascal. Leão 4132, direita 1219, só 219, até daqui a pouco. Chiné 61 na 43. Vitor Alfa, Alfa, após decolagem na subida Coral, na sua escuta. Está passando Vitor Alfa, Alfa, faz o check do seu transponder, aguardando contato radar, colocando envio 100 para sair da Coral. Vitor Alfa, Alfa, copia o controle. Confirme para o controle. Faz o check do seu transponder, não recebo. Vou para o nível 100 na saída Coral, aguardando contato radar. Okay, acionado 0274, é na subida Coral da sua escuta. Vitor Alfa Alfa, contato radar, passando 700 pés. Confere. Boa tarde, bilhete 6720, informação Bravo. 6720, Bravo, confere, aguarde cópia. Não, fiz escuta. 5-4-1-5, pronto para o bilhete aqui. Autorizado, puxa, boa tarde. Autorizado, chegada boa. Portugal Airborne at 33, call 1208. 1208, Vox, call 022. Total, get up. Vitor Alfa, Alfa, Vox, call 022, crossing 1500 climbing level 390 on book of departure. Airport call 022, wait contact of the park, climb set level 390, book at the park. Local park call 022. Realizador, voo no 601, visual. Voo no 601, completa aqui na torre, 1 noite, decimal meia. 1 noite, outro. Salvador, uma boa tarde, vou no 601, agora está 2 milhas do externo, baixado e travado. 6601, continua a aproximação, vai autorização de pouso. Travado na autorização, agora 601. Azul 4206, livre decolar, 1-60 graus, 1-2-9. Gente, bater a posição. Minha 143, infra-aero solicitou que o senhor parqueasse no portão 08. Ok, mudamos para o 08 agora. Então, chamaram minha 143. Minha 143, para ele fazer uma chamada em 1234? Posso, sim. Aguarde para o push acionar, estou com o contrato da trip que vai iniciar o táxi. Após o mesmo, o senhor inicia. Olimpo 01, desça para 4 mil pés, ajuste 1019. Qual é a sua velocidade indicada, Olimpo 01? PM. Gol 1912, reduza para 2309. Confirmando o vento pro Gol 1901. Vento 1,60 graus, 1,29. Excelente, obrigado. Porto Seguro. Via Pátio Índio e Alfa, até o ponto espera, quando chama a torre 1,86, ajustado no 0,19. É, sim, no ponto espera, chega na torre. Prossiga! Aqui no 8 ainda não tem ninguém para balizar a gente, não está funcionando o sistema eletrônico. Vou coordenar com a Infraero e já retorno. Graças. 3567 pronto? Atualizador é mantendo. Gol 1612, reduz para 2009. Reduzindo 612. 0022. Guard. Fly direct, separa o bicho. Separa o porte com 0022, grato. 856 da Gol após a DR da Trip passar da guarda livre 02 cementado. O 167 livre decolar, 160 graus, 122. Guarda antes da Juliette. Táxi via Alfa, guarda antes da Juliette, Gol 601. 176720, Galeão 360, copia? Copia, 670. Autorizado Galeão, 360, via Pazulu 1-0, decola 1-0 direita, da Euleda Bridge, é a saída. Controle opera 1208, aciona 5-1-1-5, coteje. Galeão 360, Pazulu 1-0, decola da 10, curva direita, da Euleda Bridge, 208, 5-1-1-5, web 6720. Correto, quando pronto, chame para o pushback acionamento no 06. Amaral, 6720. Gol 1912, atuação para silenciamento, curva esquerda, proa 025, limitado pelo localizador. 025 para o voo 1612. Afirmativo, esquerda 025, limitado pelo Lopes. 025, limitado pelo Lopes, 1612. Call 022, contact receive center frequency 126.85, if enabled 125.45. On the 65, enabled 545, report call 022, boa noite, obrigado. Azul 4206, chame agora o centro Recife, 12685, alterna 125.45. 2685-2545, uma boa noite, 4206. Colagem, vento 1,60 graus, 1,2 lanches. Escuta. Tá, 3567, contato radar decolagem, voo para o nível de voo 360, saída Arbor Elevo. Send 360, saída Arbor Elevo, 3567. Voo número 2 irá ultrapassar o curso localizador, aguarde o final para interceptar. Informa o tráfego 2 horas a 7 milhas, P3, mantendo 1,5 de grau. Send 162. Número 2 para o curso localizador, curva direita para o 125, descendo para 2.000 pés, reporte estabilizado. 125, descendo para 2.000 pés, menos 2. Via Índia Alfa, deu ponto sério, condução a torre 118, meias, estado no 019, bom pouco. A gente está 019, cidade de ponto sério, condução. Para o nível de voo 140, sai da Coral. Para o voo 140 na Coral. Olimpo 01 completa, chame a torre 118, desce ao meio. Ingresso decola direto? Fica autorizado, ingresso de decolagem imediato, vento 150 graus, 109, 856. Salvador, Olímpico 01, Arsenal ILS, está passando externo com o helicóptero de volta. Ciente, continue a aproximação, fazer o pouso final? Pouso final. Que aguarde autorização de pouso. Aguardando, não precisa não. Trabalho, meu Deus. Olimpo 01, livre pouso, vento 140 graus, 8 baixo, pista 10. Pouso, livre pouso. 0856, decola aos 4,6, controle 120, desce 18. 08, 1856. Livre, chama em táxi. Livre, chama em táxi, mercadoria. Salvador, gol 1856. Voo 1856, contato radar na decolagem, sou para o nível de voo 390, saída Cuca. 390 na Cuca, voo 1856. LF 1612. Voo número 12 completa, chama a torre 786. 2. Salvador, boa noite, 1612, LF. Deixa eu aproximação, aguardando autorização de pouso, 1612. Aguarda, 1612. Coripo 01, solo aos 48, livra à direita, táxi até a Delta, chame para o cruzamento da pista em uso na Delta. Pouso 612. Sim, ativo. Livre pouso, vento 1,60 graus, 8 nós, 612. Livre pouso, 612. Dois três, desça para 2, meu pé. Está autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Dois três, estabilizado. Romeu, Romeu Golf. Vou direto, ITAP. Direto, ITAP, ou Romeu, Romeu Golf? Afirma transporte.